Informe, cheque, treino livre, pouso, pista no 7, vento 1-0-0-0-8-9. Baixou e travou, meu comandante. Espera 05, decola os 1-2, chama o controle 1-9-8. 19-8, boa noite. Salvador, boa noite, é o 5626 da Trip. 5626, continua a aproximação, qual é a atualização de pouso no zero? Gente, continuando aguardando a atualização, 5626. Microfone, solo 1-4, compate. Tá livre à direita, estacionar a frequência livre. 5626, vento 1-0-0 graus, 8-9, livre pouso. Livre pouso, 5626. Solo 1-6, livre direita, 1-2-1, décima 1 no solo. Direito, 2-1-1. Oi, Salvador, Joker 2-8. Confirme? Joker 2-8, no localizador. Sente Joker 2-8, informe 3, checado, final 0. Joker 2-8. Empresário, cruzar e prosseguir, parte 5. Joker, cheque trem. Joker 18, tem embaixado e travado. Gente, bip checado, pouso autorizado. Uma centena, 89. Joker 18. Joker, backtrack, reporte livre. Salvador, boa noite, patrulha 03. Patrulha 03, aposta na final da 17. Aposta na final da 17, patrulha 03. Gente. Thank you. Patrulha 03 na final da 17. Patrulha 03, pouso autorizado 17090 com 7. Patrulha 03. Ciente as condições, patrulha 03 na final do 17. Yankee Zulu Golf, no solo 25, bate 4. Esse voo que vocês estão fazendo é sobre a BR? Tá fazendo também escolta da o Yankee do Golfo? Como é que tá a BR? Tá muito engarrafada o pessoal indo aí pro Inter, pro São João? Positivo, já. Entendi, aquela cratera lá na 324 ainda continua, né? Ah, meu amigo, você tem que entender isso, vai. Muito obrigado, bom descanso. Era 3 ciente, frequência livre, boa noite. Então 3894 passou estando, baixou e travou. 3894, tem pouso autorizado na ficha 00807. 7-3894. O patrulha 03, stand-by no transponder. Salvador, Gol 1966. Batendo Salvador, Gol 1966. Oi, Salvador, muito boa noite, é o Preto 5491. 5491, continue, repórter externo, ajuste 1014. 1014, repórter no externo, Preto 5491. em Salvador, o 35491, baixado de travado, passou externo. 35491, ciente, avistado, autorizado pouso, cabeceira 10, vento 090 graus com 05 nós. Teve pouso para o 35491, confirma o vento? 090 graus com 5 nós. 090 com 5, obrigado. Salvador, boa noite, está 3567, visual com a aeronave da Trípoli Nacional, está pronto para decolar. Gente, está 3567, boa noite, mantenha o ponto de espera da 10. Boa noite, vai manter o ponto de espera da 3567. Salvador, o Papatango Lima Bravo Lima, estabilizado no ILS da 13, solicita visual para 17. Gente, propõe o cancelamento do plano, dá presente o Lima Bravo Lima? Lima ativo e pouso na 17, se possível. Cancela os 36, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporte ingressão no final da 17, embaixo travado, Lima Bravo Lima. Preparamos ao final, Lima Bravo Lima, embaixo travado. Dan 3567, alinhar e manter cabeceira 10. Anima, tem capítulo 10, tá 3567. Tá 35491, no solo ao 37, direita 121, decimal 9. Direita 129, obrigado. Salvador, uma boa, 35491, libra, no 6-4-4. Então, 3567, livre decolagem da 10, movimento 100 graus com 07 nós. A linha decola capítulo 10, tá 3567. 8-9, próximo ponto, cara, pronto. Acho que a gente vai ter uma próxima, 869. Não, tem 869. O senhor pediu para o 3491 chamar 1219? Ah, 17, baixado, travado, Lima Bravo. Lima Bravo Lima, autorizado pouso, cabeceira 17, vento 090 graus com 7 nós. Visita pouso 17, Lima Bravo. Trip 5491, 121, decimal 1, dá presente. Ah, positivo, 121, 17. Oi, Salvador, chama 143, baixou e travou. Ocean M143, boa noite, continue a aproximação e aguarde a liberação de pouso. E aguarda. Dan 3567, decola aos 39, controle 120, correção 119, decimal 8, bom voo. 198, Dan 3567, Bravo. Lima, Bravo Lima, no solo aos 39, qual o parte de destino? Autorizado, backtrack, reporta liberando para o hangar de Aerostar. Ocean M1143, confirmando baixada travada. Afirmo. Cliente autorizado, pouso, cabeceirão no zero, vento 080 graus com 07 nós. Ocean M1143. Livre pouso no 06143. Cliente, boa noite, Lima Bravo Lima. Gol no 869, visual com R2 da Avianca, final do 1-0. Afirmativo, visual, gol no 869. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter a cabeceira 10, gol no 869. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter a cabeceira 10, gol no 869. Trip 54 no 5, boa noite, mantenha o ponto de espera da 1-0. Mantenha o trip. Oceané 1143 no solo aos 42, direita 121, decimal 1, o solo. 211, obrigado. No 869, livre decolagem da 1-0, vento 090 graus com 7 nós. Livre decolagem da 1-0, vou no 869. Gol 1166. Gol 1166, boa noite. Tráfego já avistado, check 3. Passagem travada. Gol 1166, autorizado pouso cabeceira 10, vento 100 graus com 07 nós. Livre pouso 1166. Voo no 869, decola aos 44, controle agora em 1 19.8, tem um bom voo. Prima frequência, voo 819. 1 19.8. 19.8, obrigado. Oi, Salvador Cordial, boa noite. Euro 645 da Gol, estabilizado na XRI da 10 visual. Voo no 645, boa noite. Número 2 para pouso, continua a aproximação e aguarda informação de pista livre. Aguardando a sua autorização de pouso no 645. No 1166 no solo aos 46, libera a direita, chama ao solo 121 no decimal 1, agilizando o táxi quando possível. Confirmando o solo 121 no decimal 1. 211, mesmo. O Gol no 645, cheque o trem, livre pouso, cabeceira 10, vento 080 graus com 08 nós. 080 graus com 08 nós, tem um pouso autorizado, cabeceira 10, baixar travado no 645. Trip 5415, visual com Boeing da Gol na final da 10. Afirmativo, solicitar retorno para o pátio 3, por favor. Aguarde para o retorno 5415. Poderia confirmar o motivo? Indicação errônea aqui no instrumento, a gente precisa confirmar. Gente, aguarde. O trip 5415 autorizado o ingresso via Bravo, vai contornar a ilha Gramada e retornar via Charlie, Índia, até o Pátio 3. Afirmativo, ingressa, contorna a ilha e retorna via Charlie. Afirma. No trip para retorno da ilha. Gol no 645 no solo aos 49, libera a direita e chama o solo 121 no decimal 1. 21, boa noite. Torre Salvador, boa noite. Papá Romeu Alfa, estabilizado no ILS. Papá Romeu Alfa. Boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso, cabeceira 10. Aguarda autorização, Papá Romeu Alfa. Torre, o Trip tem da presente como efetuar o peão aqui e retornar, Thiago. Ciente, então, retorne via a taxiway Alfa e Índia na frequência do solo, agora 121 no décima 1. Ciente, Alfa, Índia, no solo, 19. 21, confirmando o solo. Afirmo, 121 no 1. Papá Romeu Alfa, o vento 090 graus com 5 nós, autorizado pouso, cabeceira 10. Livre pouso, cabeceira 10, Papá Romeu Alfa. Confirmando após o pouso, qual parte? Terminal de cargas para o Papá Romeu Alfa. Ciente. Papá Romeu Alfa informa que vai pro pátio 3 aqui na aviação geral. Acredito que é em frente ao terminal de cargas. A intenção é pernoite, confirma? Negativo, uma hora de solo. Ciente, livre pouso 090 graus com meia dúzia de nós. Livre pouso, Papá Romeu Alfa. Papá Romeu Alfa no solo 53, libere a direita e chame o solo 121 no décimo 1. Guardião 01, boa noite, prossiga. Já estacionado? Autorizado, 080 graus com 7 nós, o Guardião 01. Confirme o setor de sobrevoo, Guardião. Enter. Torre, o Guardião 01 no fora do solo com proa sul. Guardião 01 no decola 56, prossegue com a proa do farol de Itapuã e chama o controle 121, correção, 119, decimal 8. 119, 8, grato, Guardião 01. Sotara 25, minha alma solicita continuar a descida. Sotara 25, minha alma solicita continuar a descida, passando o mar. Azul 69, 19, 0, 0, 0, 0. Azul 6919, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 090 graus com 5 nós. Decolar da 10, azul 6210, boa noite, tráfego avistado, informa o Embraer da Azul, iniciando rolagem da 10, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Afirmativo, aguardando a pista livre, Cristiano 6210, chegue o trem, livre pouso na 10, o vento 080 graus com 04 nós. Zero pouso na 10, faixa travamento 290. Azul 6919 decola os 2100. Chama agora o controle em 1199-8, tenha um bom voo. 1998 azul 6919, boa noite. Xané 6210, solo 02, direita 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, 2, 1, 0. Oi, Salvador, boa noite, azul 4206, ponto espera dono zero, pronto. Azul 4206, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 070 graus com 05 nós. Tem nível alinhar e decolar para dono zero, azul 4206. Trip 5627, boa noite, ponto de espera. Pronto, o 527, mantém o ponto de espera, boa noite. Cliente 090 graus com 049. Trip 5627, alinhar e manter a cabeceira no zero. Salvador, Força Aérea 2561, estabilizado. Força Aérea 2561, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando 2561. Azul 4206, decola 05, controle agora 119.8, bom voo. 19.8, senhor, obrigado e um bom final de semana. Igualmente. Obrigado. Trip 5627, livre decolagem da 10, vento 100 graus com 04 nós. Decolagem autorizada, pista 02561, cheque o trem, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus com 04 nós. Fachada travado 2561, qual a sua intenção de prestação de autoridade? Ciente. Trip 5627, decola 07, controle agora 119.8, bom voo. 198, boa, 5627. Lado 2561 no solo 09, autorizado backtrack, retorno via pista até o pátio de autoridades, fique atento, a viatura follow me aguardando. Backtrack para seguindo a follow 2561. Afirmo, a viatura está na entrada do pátio de autoridades. atmosfera 2561. Prossiga. Vou passar para o seu objeto aqui, próximo ao lado direito, em frente ao comando da base, quase, tem um objeto na pista, não conseguindo identificar o que é. Gente, eu vou pedir a Infraero ou o PTI que faça uma vistoria. Obrigado. Nada. Torre Salvador, é o Guardião 01. Guardião 01, Torre Salvador. Em Piatã, a intenção é retornar para a base Guardião, Guardião 01. Gente, não estou recebendo seu transponder. Está no farol de Itapuã agora? Repassará farol de Itapuã, Guardião 01. Está onde agora? Passando que praia? Tá passando que praia agora, Guardião 01? Estamos aqui agora na Vila Militar da Aeronáutica, em Itapuã. Gente, não tenho nenhum tráfego conhecido a reportar. Chame na...